Essa aí é Paineira Velha, né? Com Zé Fortuna e Pitangueira. Atendi aí a dona Nadia. Essa música também foi pro índio. O indião lá em Euclides Narci. Narci Pereira. Tá na escuta, ouvindo nosso programa. Forte abraço pra você. Ele gosta desses modão aí, viu? Grande amigo Narci Pereira. É, olha, faltando 5 minutos agora pra oração, às 18 horas, o Milton, aqui de Terra Rica, uma boa tarde para você, ele ligou para cá agora, tá ouvindo o programa, pediu Velha Porteira, eu mando para você depois da oração, tá bom, Milton? Aguenta a mão aí, que eu agradeço muito mesmo a sua audiência, ele mora aqui em Terra Rica. Eu vou para um breve intervalo, mas é rapidão, eu tô de volta. O combustível que eu uso? Lógico que é álcool. O etanol é energia renovável, traz emprego, desenvolvimento e vantagens para quem consome. Até o bagaço da cana é aproveitado. Vira bioeletricidade. O Brasil pode gerar 2 Itaipus só com a biomassa da cana-de-açúcar. Sabendo disso, que combustível você usaria no meu lugar? Álcool combustível, o etanol. O que o mundo quer, você já tem. Tomar uma atitude inteligente. Vou abastecer com etanol daqui pra frente. Começou a Oktoberfest de preços baixos da A Popular. Ofertas e mais ofertas você só encontra aqui. Toda a linha de brinquedos com 30% de desconto. E tem mais! Confira os preços da Oktoberfest da A Popular. Ventilador 30 centímetros de mesa só R$89,90 à vista. Fogão Itatiaia 5 bocas apenas R$99 mensais. Cadeira diária reforçada, parcelas de R$12,50 mensais. Liquidificador Mundial Power 400 watts só R$89 à vista. Centrífuga de roupas Miller Dry só R$375,90 à vista. Colchão Casal Box Conjugado Ortopédico D28 por apenas R$499 à vista. E é claro, a Popular tem os melhores móveis, os melhores preços e o melhor atendimento. Vem, vem você também para a Popular, onde no mês de outubro você compra lindos estofados em 10 vezes sem juros. A Popular e Rede Solar Móveis é da nossa terra, é da nossa gente. Mercearia do Donizete, secos e molhados, bebidas em geral. Mercearia do Donizete, o ponto de encontro dos amigos. Avenida Nelson Maior, número 50, Vila dos Corações. Telefone 991244821, em Terra Rica. Terra Rica Net. Super promoção para o mês de outubro. Faça seu aumento de velocidade agora e comece a pagar apenas em 2019. Taxa de instalação de internet gratuita. Mensalidade a partir de R$59,90. Planos com até 50 megas. Tudo isso sem fidelidade. Internet super rápida e com o suporte que você precisa. Com a super tecnologia que é a fibra óptica. Não perca tempo. Venha para a Terra Rica Net. Rua Duque de Caxias, 819. Fone 3441-1313. Vem aí a prova do Enem. Yeah! Esperto, se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Chegue antes de fechar o portão. Prova do Enem, 20 anos de Enem. Provas dia 4 e 11 de novembro. Os portões fecham às 13 horas. Confira seu cartão de confirmação da inscrição em enem.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Lalarilá, canta comigo, pessoal. Eu poupo sim, estou ganhando. Tem gente que não poupa, está perdendo, eu poupo sim. Com a poupança premiada do Sicredi, quando vê, poupou, quando vê, ganhou. Concorra a 10 prêmios de R$2.000 por semana, um de 50 mil todo mês e a um prêmio final de R$500.000. Traga sua poupança para o Sicredi. Consulte regulamento em sicredi.com.br/eu poupo sim. SUSEP número 15.414.901.237/2017-71. Restaurante Cantinho do Peixe. Todos os dias tem os melhores pratos do sistema self-service e também marmitex. E à noite, pratos diferenciados, porções e bebidas. Tendo como novidade, porção de lambari. Vá saborear Cantinho do Peixe na saída para Diamante do Norte. Disque Marmitex 3441-3002. Em Diamante do Norte, você tem o supermercado Zanzarini. Produtos de qualidade com ofertas diárias e entregas a domicílio. O Zanzarini tem bazar de roupas e loja de calçados, com preços promocionais. O supermercado Zanzarini tem açougue com carnes de ótima procedência e qualidade que você pode comprovar. Supermercado Zanzarini, lugar de comprar barato. Rua Nelson Trize, 1150, de frente à rodoviária em Diamante do Norte. Telefone 44-3429-1417. De segunda a sexta, na Guairacá FM 91.1, tem o Sertanejão do Carlão, às 5 da manhã e às 5 da tarde. Sertanejão do Carlão, 91.1 FM. Agora são pontualmente 18 horas. Uma pausa no programa para o momento de fé, o momento de oração e a bênção da água. Se você puder, coloque um copo com água em frente ao rádio, o padre, ele vai benzer a água. E depois da oração, do momento de fé, o Carlão volta, tá bom? Já, já, eu tô de volta. São Milícia da Imaculada. Nossa Senhora prometeu que quem rezar o rosário, devota e constantemente, receberá muitas graças. Ao explicar os mistérios do rosário, São João Paulo II afirma que nos gloriosos não podemos nos deter na imagem do crucificado, mas do Cristo ressuscitado. E o cristão redescobre as razões da sua fé e revive não só a alegria dos apóstolos e de Madalena, mas a alegria de Maria, que viveu uma experiência intensa da nova existência do Filho glorificado. Nesta glória, onde com a ascensão Cristo se senta à direita do Pai, Maria será elevada com a Assunção, chegando por especial privilégio a antecipar o destino dado aos justos com a ressurreição da carne. Ela será coroada de glória como aparece no último mistério. No centro do caminho de glória do Filho e da Mãe, o Rosário põe, no terceiro mistério, o Pentecostes, que mostra o rosto da Igreja como família reunida com Maria, fortalecida pelo Espírito Santo, para a missão evangelizadora. Entreguemo-nos a Maria e com ela vivamos a alegria de ter o Cristo ressuscitado no meio de nós. Amém. Querido povo de Deus, hoje, dia 29, segunda-feira, eu os convido a fazer uma semana de oração pelos falecidos e, ao mesmo tempo, pedirmos a Deus que aumente a nossa fé na ressurreição. Esta semana, que tem o feriado de finados, olhar para a morte para valorizar a vida, rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, cremos na ressurreição da carne, pois tudo caminha para a definitiva comunhão convosco. É para a vida, não para a morte, que fomos criados. Pois somos como sementes que se guardam na palha, nós nos guardamos para a ressurreição. Temos certeza, Senhor, de que vós nos ressuscitareis no último dia, pois na vida dos vossos santos, tais promessas se confirmaram. O vosso reino já está acontecendo no meio de nós, porque cada vez mais aumenta no homem a sede, a fome da justiça de Deus e a indignação contra toda e qualquer mentira. Temos a certeza, Deus, de que nossos medos serão vencidos. Toda dor, todo sofrimento serão superados. Cremos que sois o Deus vivo e verdadeiro. Cremos que todo mal é abalado, que a verdade, que a vida, que a luz triunfará. Cremos, Senhor, na ressurreição. Para os nossos falecidos, pedimos, Senhor, que não sofram o castigo de seus atos, mas na vossa misericórdia os perdoe. Leve-os no ombro de bom pastor ao descanso eterno. A eles pedimos, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. E a nós, Senhor, pedimos a graça de viver de tal forma que possamos um dia estar contigo na eternidade. Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Boa Morte, nos ajude neste propósito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, abençoai e santificai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Fortalecei-nos na fé da ressurreição e fazei-nos crer cada vez mais que aqueles que já morreram esperam viver contigo na eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu creio, Senhor, na ressurreição, mas aumentai a minha fé. Boa noite a todos. Neste momento, unidos pela fé e oração, renovemos com confiança a consagração a Nossa Senhora, juntos com o Padre Marcelo Aparecido Santiago, da paróquia de Santo Antônio de Pádua, na cidade de Terra Rica, estado do Paraná. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Coloco em vossas mãos poderosas e maternas todo o povo que me foi confiado e todas as intenções dos ouvintes deste programa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Sobre todos os meus queridos paroquianos desta paróquia Santo Antônio de Pádua, de Terra Rica e distrito de Ademar de Barros, sobre todos os ouvintes, os de perto e os de longe, sobre todas as famílias, crianças, jovens, idosos, enfermos, trabalhadores, estudantes e universitários, desça sobre a intercessão de Nossa Senhora, Nossa Mãe, Mãe da Igreja, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guiai-nos todos, ó Mãe Imaculada, para vivermos sempre o que ensinou Jesus. ZYX982, canal 216, 91,1, Rádio Guairacá 91 FM, Terra Rica, Paraná. 91 FM, a rádio que toca o Brasil. De segunda a sexta, na Guairacá FM 91.1, tem o Sertanejão do Carlão, às 5 da manhã e às 5 da tarde. Sertanejão do Carlão, 91.1 FM. Muito bem, já estamos de volta. Agora são 18 horas, 10 minutos. E agora eu vou atender o nosso ouvinte aqui de Terra Rica, o Milton. O Milton, chegou sua vez. Ele pediu aqui a música Velha Porteira, Lourenço e Lourival.